concurso ao Polo está solidário com todos os passos e todas as diligências que o Sr. Presidente da Câmara tem feito no sentido de atenuar ou resolver, porque não sei se será possível de uma vez só resolver totalmente o problema, mas pelo menos que ele possa ser atenuado face ao impacto que está a ter nas populações da Oliveira. A questão nacional, eu aqui, permita-me, discordo um pouco da colagem à situação nacional, porque a situação nacional prende-se muito com os picos que acontecem normalmente nestas alturas do ano. Obviamente, a dotação do pessoal dos hospitais está feita para uma média ao longo do ano, não para atender a estes picos. E, de facto, o problema da Oliveira não é um problema que se prenda exclusivamente com o pico que aconteceu na altura do Natal e das festas dessa quadra. É um problema que é recorrente e que irá acontecer ao longo do ano. Portanto, eu julgo que é muito mais grave do que as situações pontuais que ocorrem em determinados períodos do tempo. Nós não podemos aceitar que a nossa população fique sem médico de família, sem dúvida, considerando ainda para mais a população envelhecida que temos e as necessidades permanentes que têm de recorrer aos serviços de saúde. Eu julgo que é de facto importante e fundamental que a ação do município seja no sentido de encontrar soluções. Aguardaremos então o resultado das reuniões que acabamos de referir para depois eventualmente pensarmos noutro tipo de ações. Responsável primeiro, sou sempre defensora do diálogo e da procura de soluções de parte a parte, naturalmente com cedências de parte a parte e com compromisso. E passar essa fase, depois poderá também contar com o meu apoio nas iniciativas que eu entender por convenientes.